recebemos a benção, percebemos a quem são, os passam de traição, minha fé é o que me faz são, ludico, único, perigo pro cínico, lírico, indico, seu estado crítico, segue a rua, executa, quem enfraquece na luta, eu sou feito do que muita gente insulta, viram sem precisar lupa, olha onde as tracks chegam, viram sem precisar grupo, fake, puto, take, rebatida, mas eu só sei que jam show, tetra shake, pouco flow, prefiro me libertar, vou rezar pra Oxalá, me encontrar com os orixá, vem de quebra mais um chá, pra riba vou me baixar no carandinho, relaxar, fazer um som no pachá, e pra ressaravá, e se fim pra versar, falso vai desconversar, não vão colar pra terçar, onde é possível pensar, enquanto ficam te rodando, batizado bom. Rezadeira, rezadeira, só reza na sexta-feira. Milongueiro de primeira, rasteiro na capoeira. Mandigueiro, ninguém dá nada. Verdadeiro guerreiro da quebrada, esquiva nativa, jogo de dentro. Chora biriba, envega no vento. Permissão pra dar na roda antes de jogar. Ouve o que adivinha chegar. Se colide num naufragar. E ligeiro com os homens que é pra não flagrar. A verdade deflagrar, como time contra-atacar. Verso de rajada tipo HK. Sigo lendo Hopkins, Agatha. Tem os manos se perdendo no ratatá. Babies and ladies, ostentar. Mundo desandado, plano pique desabar. Cala a boca, recalcado, deixa o cachorro tocar. Rimando, bolando, plano, articulo, patacá. Cultural, legado, tênis, teve rabiscado. Contestado, registrado, fato de se acomodar. Não sei se agrada ou desagrado. Só não vou ficar parado e nem ficar de canto abalado. Canto tanto quanto eu falo. Sigo nessa linha, causo controvérsia. Gero energia através da inércia. Tenso minha rima toda em fios da Pérsia. O tópico, vendo tópico, som do trópico. Filosófica, La Grécia. Só no repique chique da tabaque. Eu sigo no pique do Big do Pac. Eu me tomo a minha suíte, assistindo meu sotaque. Correndo contra o tic-tac. Pra que não fique pra trás, peça, pensa. Pensa, pronto pro ataque. Bem diferente do que você pensa. Recompensa, só vem mais tarde. Mantendo o afeto de fé, não de ré, na humildade guiado por Deus. Mudanças positivas pra minha família, tão linda que ele me deu. Peço que nos ilumine em todas as orações. Na beira do mar, sinto que Iemanjá já sentiu minhas vibrações. A som do batuque, sem nada de truque, magia ou mandinga. Só uso minha pé, nada mais do que isso, talento e a ginga. Eu tenho compromisso e me empenho. Se não entende, então eu desenho. Que eu sei que sou abençoado. Não me importa o lado que eu tenho. Não me importa o time, nem a cor. Sexo, raça, isso não tem nexo. Porque Deus por nós tem amor. Isso é mais do que complexo. Somos batizados, beneficiados, imortalizados. Quando utilizados, usados para o bem. Ajudando alguém no verso bem bolado.